Bora, Milton, meu patrão. MR Produções, é moral. O nome dele é Ciara. É o pai da pisadinha. A minha banda forrozeira tem que ter pegada e tem que ter swing. Solto na rasgada, na festa destacada, em cima do paredão. ancinhocds.com.br. Cinturas. Ah, olha o Ronaldo, bola, bola. A minha banda pose tem que ter pegada e tem que ter swing. Sanfona rasgada na festa destacada em cima do paredão. Bora, Ronaldão. A minha banda pose tem que ter pegada e tem que ter swing. Sanfona rasgada na festa destacada em cima do paredão. Fazer sucesso lá no Ronaldo, vai tocar. Vai, vai, bora o Ronaldo, Jardim das Fontes. Supermercado com a Pirmão Souza. Patrocinador oficial. A minha banda força tem que ter pegada e tem que ter swing. Essa ponta rasgada na festa destacada em cima do paredão. A minha banda porrozeira, todo mundo já conhece. E quando ela passa, a galera não esquece. Porra, que é porrozeira, não precisa inventar. Se quiser fazer sucesso, olha o Barbosa. Lá no Barbosa vai tocar. Vai, vai. Bora, Barbosa, meu rei. A esposa do Barbosa tá ali. Bora do Tesão. Ronaldo Jardim das Fontes. Olha o Deusinho chegando. Aumenta o som, que é a cintura. 2016.